Confirme se está a 10.6 milhas de Salvador. Estabilizou no ILS 4863, vai ter. PT4863, completa a final ILS, chame torre 186, tem um bom bolso. 186, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, trip 5209. Prossiga. Cruzando agora 6 mil no perfil da EL, em condições visuais, autoriza por de Vitória da Conquista, partida presente. Aguarde coordenação com Recife, 5219. Tá ok, tá aguardando 5219. Controle, está correta a informação. Agora mata o contato de Salvador. Certo, Romeu Oscar Bravo, agora não recebo o seu modo Charlie. Estacionamento, TAM 3155, portão 9. 355 tá livre, chame táxi. Camarada, 3155. 525 ONU, boa tarde. Trip 5219, autorizado, apresente direto Conquista. Aqui, autorizado, direto na Pro de Conquista, 5219. Controle, boa tarde, é o gol 1755. Gol no 755, boa tarde, contato radar na decolagem. Subou para o nível 360 no perfil da série Dael. Para o 360 no perfil da Dael. E aí, Alfa, ponto espera 186, ajuste 1-0, 1-0 agora. Tem um bom voo e boa tarde, gol 925. Entre Alfa, no ponto espera 186, ajustado 1010, gol 1-925, ligado com o trabalho. Realmente. Alô, Salvador, TAM 3567, boa tarde, gente, informação Sierra. Quem me chamou para cópia? TAM 3567. TAM 3567, será coordenado 380 Brasília, aguarde cópia, prevista subida da EL. Prevista da EL, aguarda, 3567. Trip 5415, pronto, cópia. Pronto. Trip 5415, Ilhéus, 1160, autorizado. Via Golf 677, decola da 10, curva direita, subida da EL, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5471, frequência do controle 119.8. Tá autorizado no 60, decola 10, direita da EL, Leda direto, 5471-198. Para de trip, já tá pronto, puxa? Não, negativo, vai chamar pro puxa. Salvador, gol 1856, ciente da informação Sierra, aguardando autorização para Recife. Aproximação, vento é 1-1-0 graus, 12 nós, pouso autorizado, pista 10. Aqui, autorizado, pouso 4273. 0-1-1, habilitado pelo LOC. Oi, Salvador, boa tarde, bom, 1935, com a pista da autorização. Mantenha a posição, gol no 925. O tanque da Brasa, fora do solo. Controle Salvador, Papatango, Juliette, o correção, Lima, Kilo, Zulu. Confirme para o controle Salvador. Mano, setor norte? Negativo, senhor. É o Papa Tango Lima Kilo Zulu, passou Coral 090. Te aguardo transferência de comunicações e reporte visual com tráfego no setor norte. Reportar visual com tráfego, Tango da Brau. Acione a identificação, vou e comprou a de Mari para efetuar a chegada Mari, Lima Kilo Zulu, chame no ponto ideal desse lado. Ali para Mari, reportará. Sete Romeu Escabral, me informa o helicóptero Robson 44 com rumo oposto à sua aeronave. O senhor está visual com o mesmo? Ainda não, senhor. Mas está avião. Sete. O tráfego está 4 milhas com rumo oposto à aeronave, mantendo também 500 pés. É um Robson 44. Está diante do tráfego, vai reportar assim que visual. O Romeu está bravo. 7, Romeu está bravo. 8. 73567 está autorizado, Brasília nível 380, via 3017, decola pista no zero, curva direita, Dael, lenta, transponder 5501, controle 9.8. Correto, então 3567, chame pronto para o push, ajuste 1011. 1011, 3567. Boa noite, 56, pronto, copy? Levantou, pronto, copy. Noite 56, Recife 390, autorizado, Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Pouca, transição Caju, aciona 5477, frequência do controle 119.8. Autorizado, Recife 390, via Peruísque 58, decolagem pista 110, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, acionando 5477, controle 119.8 no 856. Agora no 56, chame pronto para o push no 04, 1011, ajuste. Agora quando pronto, push agora 1011. 1 8, 2 milhas. O time é 3010. 3010 vai apertar 2 milhas fora, Romeu, acho que é bravo. Quando você me aproximar sem interferir com este dono a zero, Romeu, acho que é bravo. Afirmativo, senhor. Certo. Vai até 4863, solo aos 24, chame agora 121, 19. Obrigado. Gol no 612, passando Dona, torre 18.6 até o meu posto. 18.6, boa. Tanguinha Bravo, prossiga. Tá no, através do ponto Pirajá, vai com o outro caminho. Certo. Lima Kilo Zulu, 12345. 3155, total de 4 horas e 15 minutos, 164, alternando o galeão. E com a sua aproximação. Certo. Então, bom voo e boa tarde, tá 3155. Ok, 3155, autorizado Juliette Alfa, até o ponto de espera, lá 18, meia dúzia, o ajuste agora é 10, 10. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Quatro vai reportando o solo controlado, sem interferir no 10. 55, né? Escuta, solo. Prossiga, senhor. É, manteve a PRI-50, ok? O centro não permitiu a PRI-58. Será a PRI-50 mesmo. Ok, sem problemas. Desde já, obrigado pela boa vontade de colaboração aí. A gente fala. Externo, gol 9612. Achou e travou? Afirmo. Pouso autorizado, pista no zero, vento na centena, 39, gol 9612. 62. Gol 925, decolado às 2000, agora controle 98. Controle 198, corrigindo? Não entendi. 198 ou 192? Autorizado Recife no 370, via Upper Usk 58, decolado a pista no zero, primeira curva esquerda, sabe? Saída Puca, transição Caju, 5476 no transponder, 119.8, controle de saída para o Azul 4206. Azul 4206, portão 08, chame pronto, ajuste 10, 10. Ajuste 1010, grato, chamará pronto, Azul 4206. Salvador, Coronel 601, vai passar Duna, visual, boa. Duna 601, número 2 para pouso, altimetria 3011, aguarde, está livre. Desculpa, o Romero fica bravo, solo controlado. Romero fica bravo, solo aos 27, frequência livre no corte. Ele é bravo, grato, ele. 260 e 13325. Pessoal. Confirme, tio. Chamou o trip 5219 e chegou, entre em contato a mensagem. Estimativo, 1-3325, alternando 25 décima 1. 1-3325, 1-25. Vou para o push? Tá, 3567. Tá livre no 05, chame táxi, tá 3567. Chama na táxi, 3567. Controle. Libera direito, solo 1219. Direito 219. Por 20 milhas, após direto o fito. Proa 270 por 20 milhas, após o fito, bom, 1925. Informativo. Baixo travado, meu pé. Autorizado, pouso 100 graus, 13 graus. Tive pouso, é. Despega acionar, bate 3. 54, 15, no bate 3, aguarde para iniciar. Previsão de mais uns 2 minutos. É na sua escolha. Solo no meio, no 2, livrou? No 2, boa tarde, táxi via Alfa. Após ingresso, táxi foi Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, táxi via pátio 3, para ingressar no principal. Controle Salvador de Papai Uniforme, Lula para terra. Mike Foxtrot, Oscar. Meia. 18, correção, 19,8. 19,8. Portão 05, aguarde para ingressar no pátio principal. Principal, Oscar. Controle, informador, papai, uniforme, jogo para passar. Prossiga. Jovem Nara para a Polícia Santana, agora através de Nagarã. Eu mando o mais 27 minutos. Mantém pista 0, tá 3 anos. Reformo, pressione código 0243, posição normal. Vitorinha Juliette, prossiga. Tem acionado 0222. 07 a bordo, regressa Lourenço Caíris para São Salvador. 7 Vitor, Índia Juliette, ou é na proa de Paripe? Vitor e Juliette. Paripe, proa, Júlio. Então, bom, foi boa tarde, tá 3567. Juliette, Alfa, ponte espera no 0186, 1099, tá 3567, grato. Foi na prova da rotatória, Angela Weber Alfa. 19, seu táxi foi quilo para ingressar no pátio 3. Alfa, quilo para ingressar no pátio 3, voo no 601. Demotivo. Após o rebote, cruza o pátio principal, reposto na Lima para prosseguir mais Fox Oscar. Para na Lima Oscar. Paulo, gol 1856, pronto para o SPEC sanamento, posição 04. Livre, gol 1856, chame táxi. Livre, chama na táxi, 1856. Chegou lá. Qual o portão 05? Gente, portão 05. 2-0, copiou? Sempre bom no 925? Restrito ao nível 320, 925. Restrito 320, igual no 925. Chame o centro Recife, frequência 1 no... Confirmando, frequência 1 no 3325, alternando 251. Recife 1 no 3325, alternando 1 no 35, decimal 1 no gol 1925. Alternando em 1251, bom voo. 1251, obrigado. Dan 3155, decola os 34, chame o controle. Boa tarde. Boa. 3155, na sua escuta. 3155, contato radar na decolagem, saída da vigilância. Ok. A cidade aprova da Elsa, ou Leda, está bem atrasado hoje. Autorizado. Daí, então, 3165. Pode prosseguir na descida, eu levo aqui no Zulu. Para 2 mil pés, ajuste na 019. Só um minuto. Na sua escolha. Pelo Zulu. Está sob vetor, curva esquerda na proa 030. Limite localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, levo aqui no Zulu. Tipo que está finalizando o pushback, ok? Paciente, boa no 601. Na 3567, pode esperar 1-0, pronto. Autorizado decolar, 1-0, graus 1-2-1. Autorizado, alinhado, decolar, está 3567. Tamo em 1-86 para o cruzamento, Mike Fox Oscar. Mike Fox Oscar, autorizado o cruzamento, pista no 7. Para o táxi, o 354 no 5, 67 a bordo, 4:20, Salvador. Quadrão 5, táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Aguardando para ingressar no pátio principal. Alô, Salvador, gol 1856, pronto para o táxi, POB de 1-55. Estamos com 3 horas e 5 minutos de autonomia, alternando Salvador. Táxi via Indy Alpha, ponte espera 1186, ajuste no 011, bom voo e boa tarde, gol 1856. De Alfa, 186, 0-1-1, ajuste, gol 9-5-6. 5-4-1-5, vai prosseguir, via parte 3, após Juliette Alfa, número 2 no ponto de espera, quando pronto, 186, ajuste no 0-1-1, bom voo. Ah, bom pouso. Juliette Alfa agora, na ponto de espera da 1-0, torre no 86 com o número 2. Ajuste no 0-1-1, tá bom voo. Obrigado, Juliette Alfa, passar a torre. Voo 601, no pátio 3, após ingressa no pátio principal, vai prosseguir portão 07. Portão 07, voo 601. Salo Salvador, azul 4206 para o táxi. DOB de 1-0-4, 3 horas e meia de autonomia, alternando o Maceió. Ciente, agora o 601 na escuta, solo. 601, Ciente, parte principal 7, né? Ciente, agora o 601 no recordando, vai aguardar para ingressar no parte principal, que é a passagem da Embraer da Azul. Aguardar. 04206, táxi autorizado via pátio, após Juliette Alfa, ponto espera 118.6, ajuste no 011. Então, bom voo e boa tarde. Táxi de Apache, Juliette Alfa, consular 118.6, ajuste no 011 para o azul 4206, boa. Golf Papa Serra, não recebo o seu mando Charlie. Espera, pronto, Charlie, né, depois. Charlie, Alfa, eu tô recebendo. Pois é, da decolar, pistão no 0, gol no 8, comendo. 601, observe a passagem do Embraer da Azul, que está taxiando próximo através do portão 08. Após ingresso à parte principal, portão 07. Suficiente, gol no 601. 8002, Galeão, nível 380, está autorizado via Upper Whisky 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, após Interceptor Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golf Romeo, após Upper Zulu 16 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5520, frequência do controle 119.8. E380, saída da El, após Leda, após Bidev. Nível 380, V50 Bidev, por novembro 857, segura, precisou nomeia grupo. Zulu 14, Barbacena, Toquim. Transponder 5520, controle 198, 8002. Chame pronto, pushback, acionamento, portão 11, ajuste 10, 11, até 8002. Tá, maravilha. Torre Salvador, Papa Tango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, adiante. Uma milha para o externo. Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, chame final normal, controle embaixo travado, pistão no zero. Fala Manaus, Lima Kilo Zulu. Índia November Alpha. Inicie espera com curva pela esquerda. Mantenha o setor, 1.000 pés, aguarde para prosseguir para o final da 1.7. Um 6150 na sua posição, 12 horas, 3 milhas aproximadamente, na rotatória em contato com a torre. Chame aquela torre em 118.6. 186, o tráfego está mantendo 1500? Está mantendo 1000 pés. Beleza, beleza. Grato, Júlio, boa tarde. 5513 e o controle em 198, por F6720. Inicialmente o perfil da subida da El. Da El, após Leda e depois Bidev. Ah, tá ok. Então vai decolar 10, curva direita, da El, após Leda e Bidev, pro F6720. Correto. Ajuste 1011, chame pronto para o pushback, o F6720. Com 1011 vai chamar o pushback, 6720, obrigado. Com 360 pela esquerda, mantendo 1500 pés. Talvez, Torinja, Júlio. Alinhado, pronto. Felipe 5415, autorizado. Decolar 10 graus, 129. Iniciando. 155, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 251, 3567. Papai, ele fala o golpe, Papa Serra, confirma a atitude que está mantendo. Tente. trip 5415 decolou os 43, chama o controle, 119.8. Tarde, obrigado. Papatango Lima, Kilo Zulu, check trem. Baixar travado. Autorizado pouso, pistão 0, 1-0 graus, 1-2 nós. Papatango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu. Via Mali 050, voo 602. Estimado 2117 da próxima, tem a saída prevista? 415, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 3160, saída da EL. No perfil da EL 160, quanto possível coral. Aguarde. 567. Chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. De 9 milhas da cabeceira 17. É o número 2 para pouso na 17. Gente, índia Júlia. Papa Romeu, índia November Alpha, cheque o trem. Autorizado pouso na 17, 110 graus, 12 nós. Papa Romeu, índia November Alpha. Azul 4206, observe o Cessna 402 tocando a pista, após autorizado a linha e manter. Pode passar no Cessna, afinal, autorizado a linha e manter o Azul 4206. Vitor e Juliette, reautorizado direto final, pistão na 7. Jolie, prova no 7. Papatango Lima, Kilo Zulu, no solo 45, libere a direita na taxiway Delta, chame o solo em 121, decimal 9. 219, Lima, Kilo Zulu. Controle ao Tango, India Bravo. Tango, India Bravo, prossiga. Através da rotatória, vai para Fogo Salvador. Papatango Lima, Kilo Zulu. Charlie Lima, Kilo Zulu, prosseguir inicialmente pátio 3. Lima. Livre. Ingressar na Delta após Kilo até o pátio 3. Lima, Kilo Zulu. Sim, condições de visão na rotatória, aguarde transferência de comunicações, Tango India Bravo. Tango India Bravo, aguardando a transferência de comunicações. 1-2 nós. Decolagem para o Azul 4206. Tango India Bravo, chamei torre 118 decimal 6. 118.6. Uma milha à frente, 500 pés. Aguarde para descer e pousar na 17. Ou então, se avistar o tráfego, está autorizado continuar na aproximação e pouso na 17. Aguarde autorização de pouso. Afirmativo, então. Está prosseguindo ainda reduzido. Vai manter aqui os 1.200 que havia atingido. Quando avistando o tráfego, vai prosseguir aí na ADC. Na sua escuta para autorização de pouso. Gol 1856, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. 285.2365, obrigado, tchau, tchau. 4. Ingresse aqui na Quebec, aguarde para reingresso.